a verdade. No dia seguinte ao enterro de Valentine, Maximilian Morrel ficou junto à sua tumba, onde passou mais de uma hora, só e incapaz de reagir à perda de seu grande amor. De repente, sentiu uma mão apoiar-se suavemente em seu ombro. "Você já chorou bastante, agora me acompanhe." Era o Conde de Monte Cristo. "Por favor, deixe-me em paz. O senhor prometeu que salvaria minha Valentine e agora ela está morta. O que mais posso esperar dessa vida?" "Há muito o que esperar da vida, meu caro. Vamos nos juntar aos nossos amigos. Eles saberão consolá-lo." A carruagem levou-os para a casa do conde. Lá estavam Júlio Morrel e seu marido, Emanuel. Logo, Maximilian desculpou-se e foi para o quarto que já havia ocupado anteriormente. Monte Cristo seguiu e encontrou-o debruçado sobre a mesa escrevendo uma carta. Ao seu lado havia uma pistola. "Para que essa carta e essa pistola, meu caro?" perguntou Monte Cristo com voz suave. "A vida sem Valentine não tem razão de ser. Vou ao seu encontro", disse o jovem com a voz rouca. "Não permitirei que o filho do grande Morrel morra", exclamou Monte Cristo. "Por que fala de meu pai? O senhor o conhece?" A face pálida do jovem demonstrava surpresa. "Quem é o senhor, afinal?" "Quem sou eu? Sou aquele que salvou seu pai quando ele pretendia se matar, como você quer fazer agora. Fui eu que mandei dinheiro por intermédio de sua irmã para salvar a empresa de seu pai. Fui eu que salvei o faraó e trouxe-o são e salvo para o porto. Eu sou o Edmond Danté e segurei-o no colo muitas vezes quando você era criança." Maximilian deu um grito de surpresa e alegria e chamou a irmã e o cunhado. "Júlia, Manuel, venham conhecer o homem que salvou a vida e a honra de nosso pai." Todos rodearam e abraçaram o conde enquanto beijavam suas mãos, chorando e rindo ao mesmo tempo de alegria. Monte Cristo, um homem de ferro, sentiu as lágrimas correrem por suas faces. Depois falou mansamente aos jovens. "Eu também fui golpeado pela desgraça. Quando jovem, perdi a mulher que amava, a liberdade e os melhores anos de minha vida. Muitas vezes pensei em me matar, mas hoje, vejam só, estou recompensado. Sou rico e forte. Não recuperei os anos perdidos, mas aprendi a gozar melhor os que me restam. Morrer jovem é uma calamidade. Não sei se poderei viver sem minha amada Valentine", murmurou Maximilian muito emocionado. "Espere que tudo se resolverá em pouco tempo", disse Monte Cristo.